Prefeito Mainardi. Coligação Bagé de Todos com a Força do Povo. Federação Brasil da Esperança, Podemos, Avante, PSB. Vote nos candidatos da União Brasil. Candidata Faustina, número 44-144. Eu sou Faustina, 44-144. Pela educação, tradição e segurança, vote Faustina, 44-144. E para a prefeita, Roberta 22. Candidato Giovanni Morales, número 44-444. Sou Giovanni Morales, 44-444. Giovanni da família, da saúde e do motociclismo. Giovanni Morales, 44-444. Para a prefeita, Roberta 22. Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Um colégio cheio de oportunidades para aprender, viver e conviver. Colégio Auxiliadora. Faça também parte desta história. Marechal Floriano, 1335. Fone 3242-5580. Faça parte da rede Salesiana Brasil de Escolas e construa o seu legado de amor. Siga nossas redes sociais, @colégio_auxiliadora_bg. Acesse o nosso site, difusorabagé.com.br. Em Bagé foram feitos 80 quilômetros de asfalto em menos de 8 anos. E o meu projeto é continuar pavimentando. Vamos fazer em 4 anos mais 50 quilômetros. Para quem ainda não entendeu, buraco, poeira e barro nas ruas se combate com asfalto. E é isso que estamos propondo. Mais ruas pavimentadas. Esta é a solução. Eu sou Roberta Mércio. Coligação Bagé para todos. Informação na Difusora. Alunos com dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil têm até o fim do ano para renegociar os débitos. O prazo para aderir ao desenrola do FIES, que venceria agora, foi prorrogado pelo governo até dezembro. O programa permite que estudantes que tenham contratos firmados até 2017 renegociem os valores devidos com condições especiais. O valor do abatimento depende do perfil socioeconômico do aluno e do período de atraso no pagamento. Alunos inscritos no Cadastro Único, por exemplo, podem ter até 99% de desconto em dívidas que ultrapassem 5 anos. Para os estudantes que não fazem parte do CadÚnico, os descontos são variados e a dívida pode ser parcelada em até 15 vezes. Até o fim de agosto, mais de 350 mil pessoas com dívidas no FIES tinham regularizado as contas. Mais informações podem ser obtidas no portal Fale Conosco, do MEC e do FNDE e pelos canais de atendimento da Caixa e do Banco do Brasil. Da Rádio 2, Milena Abreu. Vote nos candidatos do PSD, Partido Social Democrático. Candidato Brazuna, número 55256. Sou Brazuna, empresário e promotor de eventos. Quero trabalhar pelo esporte e pelo turismo. Meu número é 55256 para a prefeita Roberta Mércio 22. Luciana Lacerda, 55789. É hora da renovação por um sistema de saúde digno e justo. Por uma política correta, limpa e transparente. Luciana Lacerda, 55789 para a prefeita Roberta 22. Nas eleições, quando o tema é meio ambiente, é preciso unir esforços para preservar o que é de todos. Aqui vão algumas dicas para candidatos e suas equipes. Procure imprimir materiais de campanha utilizando reciclados ou biodegradáveis. Use copos reutilizáveis nos comitês e eventos. E após usar ruas e praças, deixe tudo do jeito que encontrou. Quem faz uma campanha sustentável sai na frente. Uma iniciativa do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Rádio Difusora. Vote nos candidatos do Republicanos. Candidato Zé Grandão, número 10357. Buenas, gurizada, é claro que é Zé Grandão. E você me conhece das ondas do rádio há mais de 15 anos na Mania FM. Para vereador, vote Zé Grandão, 10357. Para a prefeita Roberta. Candidato Paulinho Rochel, número 10200. Sou Paulinho Rochel, candidato a vereador pelo Republicanos com o número 10200. Quem conhece, confia. Quem confia, vota Paulinho Rochel, 10200. Para a prefeita, Roberta Mércio, 22.

Agora com mais música no seu dia. Noturno Difusora. Faz tanto tempo que eu não sinto nada assim. Tá tudo diferente com você aqui. Capaz de sonhar, de amar, de viver só com você, só com você, só com você. Amar. nada são. Tá tudo diferente com você aqui. Dentro do meu coração. O tempo passa e a gente não tá nem aí. Nem brigas, nem mentiras vão nos impedir de viver essa nossa paixão. Viajar nesse sonho de amor. Eu sou capaz de sonhar, de amar, de viver só com você. Só com você. Amar você é bom demais. Só com você. Só com você. Eu sou capaz. Nesse fim de semana, mando um e-mail para a sintonia que faz a sua noite especial. Noturno Difusora. Difusora FM. Bagé. Fale conosco pelo WhatsApp 53 99901 8258. E-mail difusora@difusorabagé.com.br. Atenção, Mainardi quer acabar com as escolas cívico-militares. Como é que vai ser o Mainardi caso prefeito em relação às escolas cívico-militares? Termina, não termina? Mantém, não mantém? Como é que vai ser? As escolas cívico-militares é uma escola meramente ideológica, essa que é a verdade. Porque querer universalizar escola militar, mas o que é isso? Já, mas então tu vai terminar? Vou terminar. Por quê? Vou terminar porque o nosso projeto pedagógico é outro. Coligação Bagé para todos. Acesse o nosso site difusorabagé.com.br. Amigos e amigas de Bagé, aqui é o Beto Alaja. Quero dar um recado rápido. Não caia em mentiras ou manipulações. Estou junto com o Mainardi para fazer com que Bagé volte a ter uma gestão que trabalhe pela cidade. É tempo de paz, união e reconstrução. Venha construir a mudança com a gente. Vote 13. Vote Mainardi, prefeito. Coligação Bagé de Todos com a Força do Povo. Federação Brasil da Esperança, Podemos, Avante, PSB. Vote nos candidatos do PL, Partido Liberal. Candidata Manu Souza, 22456. A ti, eleitor, eu peço a oportunidade de fazer diferente. Venha comigo pela renovação. Manu Souza, 22456, para a prefeita Roberta, 22. Candidata Regina Goulart, 22555. Vote Regina, 22555, para uma saúde de qualidade, mulheres capacitadas e moradias dignas. Vote 22555, para a prefeita Roberta, 22. Informação na Difusora. A temporada de primavera de venda de reprodutores está abrindo com boas expectativas para os criadores das raças Hereford e Braford. A avaliação é do presidente da Associação Brasileira de Hereford e Braford, a BHB, Eduardo Soares. Entre os motivos para esta confiança estão a retomada das atividades econômicas do Rio Grande do Sul após as enchentes, além dos preços que estão também em processo de evolução. Além disso, conforme Soares, o momento também é de um novo ciclo de cria, pois está chegando ao fim um ciclo de baixa e há necessidade de colocar mais vacas em cria. Além disso, tivemos um final de inverno, início de primavera, estamos tendo de bastante chuva no estado, o que vai ajudar muito a brotação dos campos nativos e com isso o entusiasmo dos produtores vem junto com essa melhora da natureza. Então, a expectativa é das melhores possíveis. O presidente da BHB salienta ainda que os criadores de Hereford e Braford estão cada vez mais melhorando sua genética e com certeza vão ofertar touros de muita qualidade e fêmeas de excelentes resultados para os investidores. A agenda de leilões oficiais das raças Hereford e Braford conta com 40 eventos oficiais, inclusive com alguns que já foram realizados no mês de agosto. Em 2023, foram comercializados 4 mil exemplares das duas raças para diversas regiões brasileiras, totalizando um faturamento com mais de 42 milhões de reais. Da agência AgroEffective, Nestor Tipa Júnior. A maioria das informações registradas aqui, as principais notícias de Bagé. Você também encontra no Facebook Difusora Bagé e também no site www.difusorabagé.com.br. Estamos também no Instagram. Siga a Difusora Bagé. A gente tem muito prazer em atender você. Fazemos do nosso dia a dia uma preocupação com o sucesso de sua empresa. Essa é a razão do nosso sucesso. Conte Serve Assessoria, contabilidade industrial, comercial, rural, imposto de renda pessoa física e jurídica, contratos e distratos empresariais. Confie a sua contabilidade a Conte Serve, em frente à Escola Justino. Fones 3241-4089 e 3241-6216. Difusora, a rádio mais antiga e tradicional de Bagé, desde 1956, fazendo parte da trilha sonora da sua vida. 9h34, Noturno Difusora, a sintonia que faz a sua noite especial. Noturno Difusora. nos meus olhos, pra ver que já não sou como era antes. Tudo que eu preciso é de uma chance.